Pede que anuncie as boas novas, né? Vai ser um pregador, vai correr as nações. Amém ou não, irmãos? Irmãos, eu preparei uma palavra. Hã? E o Senhor me deu outra. Amém ou não? Amém. Vai ficar guardadinha aqui. Estava com a expectativa de pregar para vocês, mas... Abra sua Bíblia em João 5, por favor. Gente, não estou checando o WhatsApp não, viu? Estou abrindo o gravador aqui, porque a gente bota essas palavras lá no site. Quem são nossos convidados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Que bom a gente estar junto aqui, não é? Amém? Alguém podia me dar uma água, por favor? Fabrício, você me traz uma água, por favor? Obrigado. Quem está feliz com Jesus? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 7 de maio de 2017. E nós vamos, aqui na Vida Nova, abrir a Palavra de Deus em João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Você pode acompanhar essa e outras ministrações lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. E pode copiar, enviar. Quero aproveitar e deixar um beijo para o pessoal aí que está acompanhando no Canadá, no Acre, em outros lugares aí do Brasil e do mundo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ah, eles não vão gostar desse amenzinho xoxo, não. Amém ou não, irmãos? Amém! Glória a Deus. É sério, pessoal, eu estou ouvindo a Vida Nova. Está pensando o quê? Vamos à leitura? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 salões, 5 cenáculos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça para que o Senhor fale com você em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor age de formas tão diversas e nos atrai sempre pela graça e pela misericórdia. Que nessa noite o Senhor transforme as nossas vidas definitivamente em áreas onde já jazemos há muitos anos. em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Jesus estava indo para uma festa dos judeus, como bom judeu que era, não perdia uma festa. O judeu tem muita festa. Quando você for a Israel, tente sair daquele roteiro tradicional de visitar só os lugares. E se você tiver, se acontecer de você estar na época de festa, e são muitas, você vai ver o que é uma festa. E Jesus estava indo para a festa. Só que Jesus tinha dessas coisas. Ele às vezes ia para um lugar e importava que ele passasse por outro. Eu quero olhar esse texto em duas perspectivas. Hoje, vou tentar. Uma é a perspectiva de quem cura, outra é a perspectiva de quem é curado. Ok? Brevemente, quero falar sobre a perspectiva de quem cura. Nós hoje temos muitas coisas na nossa agenda. Quando não é festa, é trabalho. Quando é trabalho, é descanso. Quando não é descanso, é família, que às vezes é trabalho, às vezes é descanso. É ou não é, irmãos? E nessa jornada, que a gente chama de vida, muitas vezes nós, a caminho das nossas vontades, ou do que nós não achamos que é a nossa vontade, mas nos vemos obrigados a fazer, nós não colocamos no nosso roteiro tirar ninguém do lixo. Afinal de contas, eu tenho que primeiro cuidar da minha vida. A Bíblia, inclusive, diz, para você amar o próximo, tem que amar você. E a gente começa a usar um monte de texto da Bíblia contra a própria Bíblia. Não é só o diabo que fez isso com Jesus no deserto. Então, brevemente, quero falar que na nossa agenda, na nossa caminhada, deve haver um princípio que preste atenção, quem prestar atenção aqui vai estar ganhando um grande prêmio, uma grande bênção para o resto da sua vida. Não espere estar pleno para ter na sua agenda tirar pessoas de situações ruins. Aqueles que têm objetivo na vida de resplandecer a glória de Deus e o favor de Deus, elas se sentem na incumbência de abençoar qualquer um que estiver no caminho delas. E ele ou ela se sentem incomodados quando eles não conseguem refletir a glória de Deus na vida de alguém. Quando eles descobrem que tem algum inimigo, eles abençoam, oram por essa pessoa e falam bem dessa pessoa, até que isso chegue a essa pessoa. Espiritualmente chega através da bênção e da oração. Amém ou não? E humanamente chega através do seu elogio. E aí isso vai gerar uma reciprocidade naquela pessoa que vai achar estranho. Como eu que fiz mal a Paulo recebi um elogio dele? A Bíblia diz que é como abrir a cabeça da pessoa, colocar uma mão de brasa dentro e fechar de novo. Ela fica pensando, que é isso que está acontecendo na vida dele? Como que isso é possível? Amém ou não? Então, você quer uma dica, um segredo espiritual? A Bíblia diz que o Senhor fala os seus segredos aos seus amigos. Você quer um segredo? Diga amém. Amém. Receba esse segredo de Deus. Você deve abençoar aqueles que lhe maldizem. Você deve orar por aqueles que lhe perseguem. Você deve falar bem daqueles que te difamam. Porque a Bíblia diz que você deve fazer ao outro aquilo que você quer que façam por você. Amém? Ah, pastor, mas eu não queria que ninguém me tratasse mal se eu tratasse a pessoa mal, não. Então, eu vou lhe dar outro segredo. A Bíblia diz que se lhe mandam andar uma milha, ande outra milha. Você deve fazer o bem além do que fizeram a você. Jesus não precisava para ele mesmo curar aquele rapaz. Aí alguns podem dizer, aquele rapaz não, aquele senhor já que há 38 anos, 38, né, gente? 38 anos estava ali. Jesus podia manifestar a glória dele de diversas outras formas, muito mais aparentemente miraculosas do que essa que ele fez. Quem precisava do milagre era aquela pessoa, quem precisava do favor era aquela pessoa, ok? Então, já para terminar essa parte, que vale até um sermão só sobre isso, mas eu não queria perder essa oportunidade de falar da perspectiva de quem cura, de quem transforma a vida de outra pessoa. Existem, inclusive, áreas na sua vida que talvez não tenham se transformado ainda, porque você ainda não se dispôs a abençoar outras pessoas. Irmãos, tem coisas que acontecem na minha vida tão maravilhosas que eu não tenho outra explicação senão uma certa graça e recompensa de Deus por uma disposição que Ele mesmo plantou no meu coração, de ninguém sentar comigo e eu não investir em colocar aquela pessoa em uma situação melhor, seja me pagando ou não. Então, eu estava vendo minhas fichas num ano que eu atendi cerca de 1000 vezes no ano, só paciente, não estou falando nem de irmãos em Cristo que atendem no gabinete, falando só de paciente 1000. Imagina se todos que sentaram na minha frente, eu vi, meu Deus, eu tenho a oportunidade aqui dessa pessoa sair melhor. Como que eu não vou ser abençoado servindo essas pessoas? É impossível. Amém ou não? Então, guarde isso, ok? Você pode trabalhar no que for, fazendo o que for, que ninguém passe por sua vida sem sair melhor, no que depender de você. Como eu vou fazer isso? Faça um pouco mais, faça um pouco melhor. Tente despertar naquela pessoa a centelha de Deus que às vezes está broxulando, está quase que apagada, está fumegando. Amém, irmãos? Bem, então você pode ser um agente de cura e de transformação de Deus. Amém? Outro dia a gente fala mais sobre isso. Bem, agora eu quero falar de você como alguém que precisa da cura de Deus. Bem, Jesus estava indo lá para a festa, mas Jesus, embora tivesse as metas muito claras do seu ministério, ele resolvia muitas vezes, por graça e misericórdia, desviar do seu caminho para encontrar miseráveis necessitados. Coisa que devemos aprender, já falei um pouco sobre isso hoje. Amém? E Jesus, indo para a festa, passou ali com seus discípulos por um lugar muito agradável, inclusive redescoberto recentemente, que é o tanque de Betesda. Diz que é uma coisa incrível, que é uma água que até hoje tem, e estavam, parece que, reformando ou construindo um condomínio, e aí descobriram. E pelo número de pavilhões, e por como era, e mais ou menos a geografia do lugar, disseram, é o que foi citado por João na Bíblia. E aí Jesus entra lá e encontra um senhor que já estava enfermo, e o pior dessa enfermidade foi o quanto, preste atenção, foi o quanto que ela penetrou aquele homem. A enfermidade dele, ela atravessou os tecidos dele e chegou num lugar que uma enfermidade pode até chegar à nossa revelia, sem a nossa escolha, mas ela só vai sair se nós escolhermos que ela saia de nós. É fácil julgar alguém e dizer, alguém está assim porque quis. Que você não tem que passar pelo que essa pessoa está passando, para aprender que não é bem assim. Mas eu estou falando de receber a cura agora, amém? Sobre receber a cura, sim, isso passa pela sua escolha. Vamos ao texto? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, também a gente podia falar um pouco sobre essa porta das ovelhas, mas não é ideia hoje. Talvez outro dia, quando eu falar sobre nós como agentes de cura de Deus, tá bom? Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que é o que eu acredito que esse homem era. Por que é que ali tinham cegos, coxos e paralíticos? Porque quem era surdo, quem era manco só de uma perna, quem só tinha uma dor de barriga já tinha sido curado. Mas o cego não via água sendo agitada. O coxo não tinha perna para correr até a água. E o paralítico tinha as pernas paralisadas, não conseguia correr até a água. Interessante que existem alguns tipos de enfermidade que elas às vezes são mais comuns na igreja. Das duas, uma, ou das duas, as duas. Ou porque é o último lugar que essas pessoas recorrem, porque não obtiveram sucesso em nenhuma outra fonte tradicional de cura, ou porque é completamente compatível com a fé algumas enfermidades. Embora em alguns lugares exista um certo preconceito com alguns irmãos que têm algumas enfermidades, principalmente psicológicas. Mas vamos lá. Chega Jesus e vai ao tanque de Betesda. Betesda seria casa de misericórdia, ou casa de onde jorra a água viva, ou casa de, não casa de provisão, mas uma casa de onde acontece algo sobrenatural, porque tem alguns termos de hebraico que não dá nem para pensar em traduzir em português. Mas, basicamente, a gente podia chamar de casa de misericórdia, ou casa onde flui águas, ou casa onde flui do óleo, ou casa da oliveira. Meu irmão, uma coisa a gente percebe, que dentre todas as possibilidades de significado, tem uma dica aí de que ali era um lugar de resposta, de que ali era um lugar de provisão, de que ali era um lugar onde você poderia extrair algo sobrenatural. Vamos fazer um paralelo com a igreja. Ok? Não estou falando de lugar físico, tá bom, irmão? Estou falando de igreja como corpo de Cristo. Nós vemos a igreja como um lugar onde flui águas vivas. Nós vemos a igreja como um lugar que flui da unção de Deus, o lugar da oliveira. Nós vemos a igreja como um lugar de misericórdia. Amém? Não é uma comparação plausível, amém, Juliano? Só que você vai à igreja há 30 anos, ou há 3 anos, e o seu milagre? Tudo bem, você aprendeu que a igreja é mais do que milagre, a igreja é boa teologia, a igreja é bom ensino bíblico, a igreja é comunhão, a igreja é um monte de coisa melhor do que um milagre menor que talvez você tenha vindo buscar, mas a igreja também é lugar de milagre. Menor. É a menor. E aí a gente começa a conviver com a igreja, às vezes de uma forma equivocada e menor do que Deus pode nos fazer ali. Irmãos, quantas vezes nós, às vezes não nos permitimos verbalizar isso, porque parece um pouco chulo, mas quantas vezes a gente tem uma certa decepção com Deus por Ele não ter feito ainda aquilo que eu acreditei que Ele faria na casa dEle. E quantas vezes seguimos verdadeiros mapas teológicos de como alcançar a cura em 7 reuniões, como ter a vida emocional transformada na campanha, como ter a mudança do filho em tantas quintas-feiras? Quantas vezes sentaram com a gente e disseram assim: você passa por isso porque você está com algum pecado que não foi confessado. Aí você confessou até os pecados da sua avó e não viu aquilo mudar na sua vida. Antes de qualquer coisa, eu quero te falar uma coisa. A gente não tem direito nenhum de se decepcionar com Deus, mas a gente tem o direito de ser franco com Ele. Amém ou não? Às vezes a gente está decepcionado com alguma coisa de Deus, mas a gente não tem coragem de comunicar isso a Ele. Fale com Ele, em nome de Jesus. Porque se você não falar, você vai começar a transpirar, você vai começar a botar para fora essas satisfações com comentário, com a mudança nos seus hábitos, com a sua diminuição na frequência, com sua falta de interesse. Tem que colocar para o Senhor o que é que você quer. Só que depois de tantos anos com o mesmo problema, a gente continua lá em Betesda, continua na casa da misericórdia, na casa do óleo, na casa da água viva, recebendo a palavra, convivendo com os irmãos, mas continua jazendo ali. E outras pessoas correm e mergulham quando a água é agitada e suas vidas são transformadas. Mas e a sua vida? Quantos anos, quanto tempo você espera por algo que o Senhor já queria ter feito na sua vida? E aí entram os nossos discursos muito bem alocados e organizados, não é? E a gente diz, mas Senhor, bem, o Senhor há de convir que parece que aqui só tem cura para quem não é cego, coxo, aleijado. Parece que tem algumas transformações, algumas mudanças que a gente depende de outro para poder ir jogar a gente lá na água. O que é que o texto diz? Jesus olhou para o homem e perguntou, o que você quer? Vamos comigo aí? Versículo 6, eu disse que ia ser breve. Jesus vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Você já sabia que tem áreas na nossa vida que a gente já está doente há tanto tempo que a gente esqueceu que queria ser curado? Que a gente talvez nem ache mais que é possível que Deus transforme aquela situação na nossa vida. Afinal de contas, eu já acostumei, Senhor. Vamos mexer nisso não? Porque esse negócio, vamos não mexer não, senão dá problema. Eu estou até me adaptando de que esse negócio sobrenatural é uma coisa que passou. Basta eu estar em boa companhia, basta eu estar aqui com os meus colegas enfermos, todos nós sentados, deitados e cegos, enquanto a gente ouve alguém de júbilo gritando que foi curado. Já acostumei que não é para mim, não. A pergunta de Jesus é, você quer ser curado? E sabe qual é a resposta de muitos de nós? Automática. Mas, Senhor, já há tanto tempo, Senhor. Oh, Deus, será mesmo que... Não brinca, não, eu estou falando sério. Como é que o Senhor chega aqui e entra na minha parte aqui desse salão aqui de Bethesda? Eu já estou alocado. Talvez, irmãos, ele já tivesse um fogareirozinho ali. Algumas trouxas já do lado. Você já viu um mendigo ou um pedinte que se aloja em um lugar há muito tempo, como fica? Primeiro um cheiro insuportável. Depois ele tem um saquinho, uma arruminha de roupinhas, às vezes ele é até organizado e limpo. Lá, quando eu era criança, tinha uma senhorinha que a gente tentava ajudar, mas ela era muito hostil, embora a gente tentasse, na rua que eu morava no Barbalho, na Rua do Céu. E aquela velhinha, ela lavava a roupa dela. Ela tinha uma casinha de plástico. Eu acho que ela cozinhava alguma coisa ali dentro também. Mas quem passava, dava para perceber que ela já estava ali há muito tempo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus olhou e viu que ele já estava ali há muito tempo, ele já tinha criado, na verdade, um estado letárgico, um estado de comodidade, um estado que é o contrário do que Deus tem para nós na igreja. Eu não quero ser confundido, então vou dizer uma coisa. Quem cura é Deus, amém? Transforma é Ele. Tem coisa que Ele pode querer não curar você. Tem coisa que Ele pode até querer curar você, mas não vai ser bom para você agora por faltar alguma maturidade. Ok? O que eu não quero é atrapalhar a ação de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Amém? O que eu não quero é que você, por ignorância, ou por preguiça, ou por letargia, ou porque está acostumado, ou porque não quer se mover, ou porque não quer mexer mais nisso, ou porque isso incomoda o seu brio, ou porque isso lhe machuca profundamente. Não sei. O que eu, como ministro do Evangelho, quero dizer essa noite aqui é o seguinte. Que não seja por cumplicidade sua, a falta de transformação na sua vida. Amém ou não? Porque quando Jesus olhou para ele e falou assim, você quer ser curado? O que é que ele falou para Jesus? Vamos ver textualmente aqui. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. A primeira desculpa de quem já desistiu de ter a vida transformada é culpar os outros. A primeira desculpa de quem desistiu de ter uma vida transformada é culpar os outros. Aí, meu irmão, é Dilma, é Lula, é Temer, é o patrão, é a esposa, é o marido, são os filhos, é a igreja, é o funcionário, é o colega de trabalho, é a cidade. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, assim como age em inúmeras áreas também nessa, mas que você preste atenção quando ele age na sua vida. Quando Deus desafiar você a sair da inércia, a sair do lugar que você já criou limo, a sair do lugar que você já botou uma trouxa, um fogareiro e um leito, e quando Jesus desafiar você de sair desse lugar, você para, em nome de Jesus, de culpar os outros. Irmãos, Deus tem me falado uma coisa através de várias fontes ultimamente, que Ele me deu todos os recursos que eu preciso, todos. Na verdade, eu tenho mais recursos do que eu preciso para viver os sonhos que Ele botou no meu coração. Quer uma prova disso? Quantos pastores, quantos grandes homens de Deus conseguiram serem usados por Deus para transformar dezenas de milhares de pessoas que não tiveram o discipulado que eu tive, a instrução que eu tive, o estudo que eu tive, uma família maravilhosa como eu tenho, uma esposa como eu tenho, uma igreja como eu tenho? Quantos que tem uma vida e tiveram uma vida muito mais abundante em Deus, com muito menos recursos? Então, com isso eu concluo que se não vivo mais de Deus, não é porque ninguém deixou de me jogar dentro d'água. Para com isso. É automático, o ser humano, quando está estagnado, criando limo, ele bota a culpa nos outros. Ele diz, você não sabe o que eu passo, por isso você diz isso. Claro que eu não sei o que você passa, isso você não falou para mim. Mas eu também conheço um monte de gente que passa pior do que você e não botou a culpa nos outros. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá a mão, ninguém me joga na água, ninguém bota a mão na minha cabeça, ninguém cuida de mim. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Primeira desculpa é colocar a culpa nos outros. Quer ouvir a segunda? Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Primeira desculpa é pôr a culpa nos outros. Segunda desculpa é pôr a culpa nas suas incompetências. O que é que ele disse depois? É como quem dissesse assim, eu até às vezes tento, mas quando eu chego lá, alguém já foi antes. Primeira desculpa é pôr a culpa nos outros. Segunda desculpa é pôr a culpa nas nossas incompetências. Quando que o que ele devia dizer para Jesus, na verdade não era nem para Jesus encontrar ele mais lá. Talvez o lugar que ele se acomodou para ficar era um lugar mais quentinho, um lugar mais protegido. Se ele tivesse colocado o leito dele mais perto d'água, meu amigo, ele se enrolava e caía na água. Preste atenção nisso aqui, vou ser breve, isso pode mudar a sua vida. Eu creio que pode. Tome a postura a partir de hoje. Primeiro, eu vou viver tudo, tudo que Deus me deu pela cruz, o direito de viver e ser. Tchau, meu amor. Eu vou viver tudo. Tudo é tudo, meu amigo. Você lembra quando Moisés estava saindo do deserto? Perdão, do Egito? E Faraó: não, você, tá bom, podem ir, mas deixa as coisas aqui. Moisés: o quê? Eu acho que ele como é o nome? Arregaçou as mangas do vestido e disse assim: não fica aqui, mano, que era irmão de criação, né? Não fica aqui nenhuma unha. Nenhuma unha vai ficar aqui. A gente vai levar tudo. E aí alguém pode pensar, alguém muito espiritual, mais espiritual do que eu, pode pensar assim: pastor, não devemos ser gananciosos. Irmão, querer para mim o que é meu não é ganância, não. É sabedoria. Um servo de Deus, ele pode até não ser rico de posses e de dinheiro. Muitas vezes não é. Mas existem algumas riquezas que Deus tem para os servos dele, que é para todos eles. Todos eles. Existem certos estados que Deus tem para todos nós. Todos nós. Não se culpe se você ainda não alcançou a eles. Na verdade, uma das estratégias para você alcançá-los é parar de se culpar, como esse rapaz fez. O que seria da igreja, irmão, se aqueles 12 dissessem assim: ah, a gente é muito ignorante. Ou então Mateus, que era provavelmente o mais letrado, porque era cobrador de impostos, precisava saber ler e escrever, talvez só ele soubesse ler e escrever do grupo todo. No começo, pelo menos, né? Depois todos, é claro, que escreveram. Pelo menos Pedro e João escreveram. Porque Marcos não era dos 12, né? Marcos era discípulo de Paulo e Barnabé depois. Se ele dissesse assim: não, a gente é ignorante, e Mateus dissesse: não, eu fui cobrador de impostos, ninguém vai dar credibilidade ao que eu digo. Você já pensou se eles tivessem 10% da nossa credulidade, dessa autocomiseração que a gente tem de olhar para Deus e dizer assim: eu não tenho condições de viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu não consigo. Claro que não consegue. Sozinho não vai conseguir mesmo. Mas tem uma ajuda que não vai vir de outras pessoas, vai vir só de Deus. Amém ou não? Então vamos arredondar aqui. Eu quero que você vá ver os gols do Fantástico ainda hoje. Não culpe o ambiente, as pessoas. Ele culpou o ambiente. Ninguém me joga na água. Ai, Tabuna, gente, olha, eu dizendo para vocês, eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp. Tem coisas que são bênçãos, mas tem coisas que eu nem leio. Porque, meu Deus, como é que pode? De vez em quando, é bom porque eles mesmo se exortam, entendeu? Então, vê que você tem o Espírito de Deus agindo ali. Mas, gente, só falta falar que Tabuna é o Hades, é a porta do inferno. Tabuna é uma cidade maravilhosa. Ótima para pregar o evangelho, um monte de gente sem Deus. Maravilha, vão pregar, porque o Espírito vai convencer, as pessoas vão ser convertidas. Para de culpar o lugar. Para de culpar as pessoas. Isso é pecado. Isso é inércia. Toda vez que começar agora a culpar o lugar e as pessoas, o Espírito de Deus vai te lembrar do que eu estou te falando. Ah, aqui as coisas são muito difíceis. Por que é que é difícil para você e não é para outros? Porque você acredita que é difícil. Não culpe a si mesmo, mude a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, você muda o ambiente. Eu creio nesse negócio. Imagine uma família que resolve mudar cada um a si mesmo. É claro que aquela família vai ser diferente. Claro que vai. Quando um só muda, a casa é outra. Quanto mais quando um contamina o outro, se é que eu posso usar essa palavra? E outro, daqui a pouco a casa é um lugar que passa a ser agradável. Então, irmãos, eu odeio isso. E Deus tem me falado de várias formas para cada vez odiar mais isso. Não lamente. Não culpe os outros. Não culpe o ambiente. E não culpe a você mesmo. Mude o ambiente e mude os outros, mudando a você mesmo pelo poder do Espírito Santo. Vamos para terminar. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. Jesus não respeita a ordem religiosa constituída. Você não vai precisar ser um supercrente para ser curado, meu irmão. Era sábado, não era dia de curar. Para os religiosos da época. Mas Deus quis. Amém ou não? Deus tem nos dito dia após dia: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Mas Senhor, quando eu vou, alguém já foi antes. Mas Senhor, esse lugar aqui é difícil. Mas Senhor, eu não consigo. Mas Senhor, os outros não ajudam. Jesus está falando: eu já fiz a minha parte. Levanta, toma o teu leito e anda. Ah, mas eu posso tentar levantar e tropeçar e cair, vai ser um escândalo. Ao contrário. Ao contrário. Vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, amém? Mas por que que o diabo é o pai da mentira? Porque ele é mentiroso e mente desde o início. O diabo, nosso adversário, ele age constantemente tentando nos conduzir ao engano de que nós não temos tanto poder assim como a Bíblia diz que nós temos. De que Deus não nos colocou num lugar como Ele disse que nos colocaria. De que nós não teremos pessoas para nos ajudar e estarmos juntos para poder chegar mais longe. Você sabia que o ser humano é capaz de não pedir ajuda só para poder depois dizer: ninguém me ajudou? Uma vez, eu estava cuidando de um adolescente há muitos anos, e ele estava meio excitado de alegria no final do dia do seu aniversário, e eu falei: o que foi? Ele falou: meu pai não me ligou. Eu falei: você está feliz porque seu pai, que era separado da mãe, não te ligou? Tô. Por quê? Porque agora eu vou poder cobrar para ele um presente mais caro. Tem esposa que não quer o marido melhor, porque se o marido for melhor, ela vai ter que ser melhor. Tem marido que não quer uma esposa melhor, porque se ela orar mais, ele vai ter que orar mais. Tem gente que não quer uma igreja melhor, porque senão ele vai sentir uma obrigação de ser melhor ainda. Pelo amor de Deus. Irmãos, eu só quero que o Senhor... Vamos ficar de pé, vamos orar. Só quero pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento para a gente poder ver como poderia, não é o futuro do pretérito, não é poderia, mas como será quando nós dermos ouvido ao que Jesus já disse: levanta, toma o teu leito e anda. Aí digamos que tem alguém que é aleijado e está ouvindo agora esse sermão na internet. E aí o sujeito agora vai levantar e vai andar, aleluia, glória a Deus. Mas se ele levantar e cair e não andar, e agora? Deus não fez a parte que ele achou que era de Deus, mas a dele ele fez. Quem entendeu, diga amém. O que eu quero é que você não deixe de fazer a parte que é a sua, porque a parte dele, só quem faz é ele. Mas esse texto fala de um rapaz que não fez a parte dele e se queixou do lugar das pessoas e de si mesmo. Eu quero que você faça o que está na sua mão. Amém? Hoje eu ouvi uma frase que eu ouvi há muitos anos meu pai me falar. E ouvi de novo. Meu pai disse assim para mim: ore como se tudo dependesse de Deus. E haja como se tudo dependesse de você. Às vezes a gente age como se tudo dependesse de Deus. E ora como se tudo dependesse da gente. Ou seja, a gente ora com incredulidade para Deus e fica correndo que nem uma barata tonta, achando que vai ser na nossa força. Não, eu oro como se dependesse totalmente de Deus e eu ajo como se dependesse totalmente de mim. Amém? E aí a gente dá a cada qual o seu lugar. De Deus, o lugar de quem faz aquilo que a gente não faz. E a nós, aquilo que a gente deveria ter feito por obediência. Que o Senhor aplique a palavra dele nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tua bondade. Porque o Senhor é Deus bom. E o Senhor é Deus que não desiste de nós, não desiste de mim. E tem sonhos tão extraordinários para nós vivermos. Oh Deus, que nós possamos ser tão cheios do teu Espírito Santo, que o Senhor ressuscite em nós as tuas promessas. Aquele homem, ele tinha em cada célula do seu DNA um homem perfeito. Não sei o que aconteceu com ele para ele tornar-se ou cego, ou coxo, ou paralítico. Mas nele gritava, a sua própria biologia gritava, você não está no seu estado que deveria estar, você não está no seu estado que deveria estar. Tem algo em nós que grita, você não está no estado que deveria estar. Que a nossa resposta não seja, é culpa do ambiente, é culpa das pessoas, é minha própria incompetência. Chega de desculpa, o tempo da desculpa acabou, o tempo de Deus se chama hoje. Tua palavra é clara, tua palavra diz que nós podemos caminhar, correr, voar. Quem está deitado, levanta em nome de Jesus e senta. Quem está sentado, levanta em nome de Jesus e caminha. Quem está caminhando, corre em nome de Jesus. Quem já está correndo, voa em nome de Jesus. Senhor, eu creio que junto com a tua palavra vem a unção do teu Espírito Santo para pôr em prática a tua palavra. Então, que nós possamos aplicá-la esses dias, com fé, com ousadia, possamos aplicá-la, Senhor, vivendo esse sobrenatural que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, quebra, aniquila, Senhor, toda incredulidade, toda mornidão, toda frieza, toda apatia, em nome de Jesus, todo esmurecimento seja aniquilado agora, em nome de Jesus. Que você receba do Senhor essa unção de graça, de revelação, de poder, de vida, para se levantar em nome de Jesus. Sai do leito, joga fora em nome de Jesus essa vida e mostra o leito que você vivia para as pessoas, elas verem que o Senhor, teu Deus, é o Deus que te tira dessa situação antiga, velha, fedendo a macaco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Se ainda me ama, diga amém. Então, glória a Deus. Se sente um pouquinho, por favor.